Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews. Salve, salve, galerinha. E aí, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Por aqui, tudo ok? Estamos juntos aí. Vamos lá, fazendo a festa aqui no nosso Programe-se. Aqui quem tá falando é Euronews do Tech. Estamos juntos a partir de agora com muita música, muita participação pra você espalhada aí em todo o Brasil, aqui através da sua rádio favorita. E pra participar é facinho, facinho. Entra lá na página do nosso facebook.com/programe-se-no-ar, ou você pode indicar 4 músicas no nosso e-mail, tá bom? programeasua@hotmail.com, e aí você vai curtir as melhores músicas aqui no nosso Super Programe-se, que tá apenas começando, na apresentação de Euronews do Tex, direção geral do meu amigo Thiaguito de Souza, arrebentando aí na produção. Tamo juntos aí até umas horas e vamos curtir muita música boa pra começar super bem por aqui o nosso Programe-se. A primeira participação do João Matheus, grande João Matheus de Teresina, Piauí. Ele tá vindo ouvir 4 músicas bacanas com Olivos, com Flórida, com a música bacana Troublemaker. Tem ainda o som bacana do Michel Telor com Bruninho e Davi, Levemente Alterado, Biquíni Cavadão, Entre Beijos e Mais Beijos, Matheus e Cauã, Mundo Paralelo. Tá começando legal aqui o nosso Super Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Feito por você.

Percebi o desejo que você tem de me provar. E o que te impede de estar feliz? Ainda é cedo pra dizer adeus. Vejo você distante em um mundo paralelo ao meu. E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. E o que te impede de estar aqui pra não passar a hora de dizer que se perde esse medo e vem correndo me chamar de amor. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. E aí, moçada, você cumprindo só musicão. E daqui a pouquinho, após o nosso Pit Stop, a gente volta com muito mais pra você que tá curtindo aí o nosso Programe-se. Valeu, segura 2 minutos aí, já eu tô voltando. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, pro Programe-se. Oba, de volta por aqui com o nosso, com o seu Programe-se aqui na sua rádio. Pra você participar é facinho, facinho, na página do nosso facebook.com/programe-se no ar. Ou se preferir, pode indicar também lá no nosso e-mail, programeassua@hotmail.com. E aí você vai se dar bem, oferece pra quem você quiser, você pode mandar beijo, abraço, aperto de mão e tudo mais pra sua turminha que tá acompanhando aqui o nosso programa. Beleza? Vamos juntos então aqui no programa esse que tá bom demais. E pra você curtir aí em todo o Brasil, tá na hora aí do João Neto. João Neto tá curtindo nosso programa lá em Belizão e vai se dar bem com a sequência bem bacana. Fernando Sorocaba, Imagina na Copa, NX Zero Ligação, São Prazer, Sapato na Mão, e Bulhões e Mariano, a Bela e o Fera. Tá aí, pra você ligadinho aqui no nosso Programe-se. Vamos curtir sucesso então aqui na sua rádio. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. E se

Programe-se. Programe-se. É só beber que ela fica animadinha. É só beber que ela fica perigosa. É só beber que essa danada perde a linha. É só beber que a postura vai embora. Vem, meu povo! É só beber que ela fica animadinha. É só prazer, meu querido. É só beber que ela fica perigosa. É só beber. É só beber. Toda perfumada, bronzeada, decotada, de bundinha, empinada, de Gold e Louis Vuitton. Salto agulha, vestido colado, invocado, com cabelo escovado, toda amiga do garçom. E sai de sapato na mão, perde a comanda na balada, diz que não bebeu nada, louca pra arrumar a confusão. Sai de sapato na mão, calcinha parecendo que mancada, toda descontrolada. Essa mina paga mico de montão. Bonitinha, cachaceira, vodiquinha e uísque na mão. Vai tequila, vai cerveja, essa mina não é mole não. Bonitinha, cachaceira, vodiquinha e uísque na mão. Vai tequila, vai cerveja, essa mina. Mas ela vai embora assim, ó, se liga. Sai de sapato na mão, sai de sapato na mão, sai de sapato na mão. Sai de sapato na mão. É só beber que ela fica animadinha. É só beber que ela fica perigosa. É só beber que essa danada perde a linha. É só beber que a postura vai embora. Ela chega toda perfumada, bronzeada, decotada, de bundinha, empinada, de Dolce e Vuitton. Chega que é. Salta a fulha, vestido colado, invocado, com cabelo escovado, toda amiga do garçom. E sai de sapato na mão, perde a comanda na balada, diz que não bebeu nada, louca pra arrumar a confusão. Sai de sapato na mão, calcinha parecendo que mancada, toda descontrolada. Essa mina paga mico de montão. Bonitinha, cachaceira, vodiquinha e uísque na mão. Vai tequila, vai cerveja, essa mina não é mole não. Bonitinha, cachaceira, vodiquinha e uísque na mão. Aí que tem um amigo que bebe muito, aponta ela aí. Essa mina não é mole não. Sai de sapato na mão, sai de sapato na mão, sai de sapato na mão. Mas é o seguinte, hein? Tem as minas também que tira sapato pra dançar e samba demais, hein? Essa daí eu bato palma, demais. Mas é o seguinte, pra louca louquinha também que tá bebendo, pode beber, filha. Tira sua onda, tira sua onda. Mas aí, humildade, humildade e disciplina. Assim que a gente gosta. Você está ouvindo o Progresse. Ela é mistério, cheia de segredos. Ele é bagunçado, cheio de defeitos. Toda noite cai na farra, ele toca o terror. E pra faculdade não tá nem aí. Ele tá formado em se divertir. E ela só nos livros, cineminha e computador. Quem diria que a bela e a fera formariam no final um belo casal? Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. Ele lê romance, vê filme de terror, a bela e o fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. Ele lê romance, vê filme Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Beleza, turminha? Tá na hora da gente dar mais um tempinho aqui no nosso pit stop. Vamos trocar as rodas, né? É. E já a gente continua por aqui trazendo mais participação. Você pode participar também, tá bom? Manda ver lá no nosso e-mail. Manda lá outra vez aí no e-mail da sua rádio. Claro, daqui a pouquinho tem mais. É dois palitos, eu vou ali e volto já. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Beleza, moçada? Estamos de volta aqui no nosso, no seu Programe-se. Seu programa diário, onde você curte as melhores músicas e ainda bate o papo com a sua turminha. Claro, é só aqui. É só mandar o seu pedido musical no nosso programa, a sua @hotmail.com ou na página do nosso facebook.com. Programe-se no ar, tá bom? Manda lá, deixa o seu beijo, deixa o seu abraço e eu vou mandar um alô super esperto pra você que acompanha a gente aí todos os dias. Manda alô azul aqui pro Luiz Fernando, prêmio locutor, também para o meu amigo Tiaquito de Souza, que faz a produção aqui do programa do Tex, e também pro Rony Peterson, e também para toda a turminha que tá acompanhando a gente, é claro. Vamos então, o pedido aqui da Vitória, de Santa Catarina, tá filho, abriu som bacana com Henrique e Diego. Oh, que delícia! Charlie Brown Júnior, meu novo mundo, Pitbull, Don't Stop the Party, e ainda vai rolar para você, para fechar legal, tem Edson e Hudson, Dona do Meu Coração, só aqui na sua rádio e no nosso Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Delícia, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Delícia, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Ei, tá frio, que dá um beijo quente com gosto de pecado. Eu posso te fazer pirar. Dança comigo, por favor, não se espante. Não dei um compromisso, tô disponível pra ficar. Fala pras suas amigas que só vai ali e já volta, pra elas não se preocupar. Fala que a gente vai ali no estacionamento, que a gente não vai demorar. Delícia, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Delícia, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Delícia, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Delícia, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Que dá um beijo quente com gosto de pecado. Eu posso te fazer pirar. Dança comigo, por favor, não se espante. Não tenho compromisso, tô disponível pra ficar. Fala pras suas amigas que só vai ali e já volta, pra elas não se preocupar. Fala que a gente vai ali no estacionamento, que a gente não vai demorar. Delícia, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Delícia, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Delícia, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Delícia, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Delícia, delícia, vamos sair daqui pra conhecer. Assim, assim, assim, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Delícia.

Now give it to me. I'm gonna give it to you. Now give it to me. I'm gonna give it to you. Now give it to me. I'm gonna give it to you. Now give it to me. Programe-se, programe-se. Já vi que a vida pra sempre é amar aquela mulher. Eu aceitei que o destino é fazer o que ela quer. Dona do meu coração, minha vida, meu rio, meu mar. Arco-íris de cores, encantos, amores, tantos sonhos pra sonhar. Eu desisto de viver, mas não vivo sem você. Eu desisto de sonhar e respirar, mas não vivo sem você. Sem você, dona do meu coração, minha vida, meu rio, meu mar. Arco-íris de cores, encantos, amores, tantos sonhos pra sonhar. Eu desisto de viver, mas não vivo sem você. Eu desisto de sonhar e respirar, mas não vivo sem você. Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. Oba, de volta por aqui com o nosso programa, esse cheio de muita música gostosa. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tech, está chegando agora. Seja muito bem-vindo ao nosso Programa-se. Vamos juntos aí até umas horas, só que peninha, né? Tá chegando aqui a última participação. Você que tá plugado com a gente, muito obrigado pela tua

Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Gente, valeu demais! Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta por aqui, novamente aqui na sua rádio, com muito mais Programe-se para você. Abraço, beijo, aperto de mão. Eu fui, tchau! Esse é o Programe-se. Programe-se.